Azul 9541, após a rolagem do Embraer da companhia, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Cabeceira Lima vem, é o 9541. Voo 2009, após desvio autorizado voar na proa de Ilhéus, subida para nível de voo 240. Subindo para o 240, o tanque de 180, o 240 vai dar mais para 0009, subindo até nível de voo 180. 180, agradecer. Tenta 3192. Isso mantém nível de voo 120. 3192. Isso 3167, isso para 3 metros, o Ixi na 0 no 5. 3 metros. Azul 4131 decolado aos 27, mantenha a proa até 2500 pés, chame o controle 120 decimal 8, confirmando o transponder 5537. 5537, vai manter a proa até 2500, chamar o controle 208, Azul 4131. Boa tarde, Azul 4131, mantendo o eixo de decolagem. Azul 4131, acione código 5537. Confie para 4131. Azul 4131, contato radar na decolagem, mantém o eixo de decolagem até 2500 pés, após subir a via, segue São João para o nível de voo 320. Mantém o eixo de 2500, após subir via, 320, São João 4131. Prode e o COV. E o COV, agradeço. Voo 2009. Agora 59 milhas sudoeste de Salvador, seja o radar encerrado. Chame o controle de leis na frequência 120, décima 1. 1201, obrigado, 2009. Até a próxima, Oprim. Pode prosseguir a descida? 4192, autorizado descida até o nível de voo 050. 050, na Pro 090, 3193. Azul 4131, autorizado lá na Cruz de Mótica. Mótica, 4131. Instruções, mantém nível de voo 320. Padrão 320, padrão na 31. Vista para 2 mil pais, aguarde o último vetor para o localizador. 2 mil, aguarde o último vetor. 3, 3, 3, 3. Mike Romeo. Mike Romeo, prossiga. Eu disse em Salvador, estou mantendo aqui as pés, possibilidade de manter o litoral até a próxima rua aqui. Papapá, Mike Romeo, aguarde a coordenação com a 2. Tá Papa Mike Romeo Alfa, faça modo, faça o check responder, não, negativo modo Alfa. 0 graus, 1 ou 2 nós. Já aceitou o check responder, Mike Romeo? Oferinta 3192. Tente com 3192, são autorizados a subir até 4 mil pés, reduz a velocidade para 2309. 4015, reduzindo para 230, tá? 3192. Faz mais que eu vou no 256. Mantenha o ponto de espera. Vai lá, Pé. A 3367 agora 21 milhas no nordeste de Salvador, acima da navegação na Praia de Uzã. Está autorizado o ILS do Ilha Pista 28, repórter estabilizado. Uzã vai chamar mais fácil. 3367. Motor de Salvador, azul 954, de Colônia, se escuta com 1300. 9541, contato radar na decolagem. Mantenha a prova até 2500 pés, após subir a seleção voando para o nível de voo 380. Gente, solicita manter a proa 260, a nossa intenção é manter o 080 na proa de Sierra November, Vitor Bravo. Azul 9541 na guarda. Controle o Mike Romeo para vertical de... Interlagos. O Mike Romeo Alfa autorizado com o Interlagos. Confirme o... A altitude que mantém. Está mantendo 500 pés. Está intencionando manter o litoral até buraquinho, se possível. No 884, autorizando a decolagem, pista 28, vento 200 graus, 10 nós. Recebe decolagem, pista 28, 1824. O cruzamento, o prolongamento da pista 28. Ciente, muito grato, 1895, onde é alfa. Azul 9541, não autorizado, negativo. Suba e mantém o nível 380 via saída Salvo 1, Azul 9541. 380 via Salvo 1, Azul 9541. Salvador tem interferência com o eixo da 1028, Mike Romeo Alfa. Gente, pão isso, vai chamar o seu Traverso Norte, o Mike Romeo Alfa. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Tango Isco, Quebec Hotel. Papa Tango, isso, Quebec Hotel, acione na aerostática, chame táxi. Isso, chamará táxi, Quebec Hotel. Eco Juro Novembro, desse mantém a 4.500 pés, em seu metro 9.095, mas cuida do controle. 4.500 pés, não sei se for. Vai prosseguir a descer do 3192? T3192, desse mantém a 2 mil pés, ajuste de metrô 9015, autorizado para o procedimento LS Zulu, informalmente estabilizado. Relativo. Para 2095, reporte estabilizado LS Zulu da 28, 3192. Controle Salvador, gol no 884. Gol no 884, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível 230 via saída Arão. Via saída Arão, pós 2500, suba direito, gol no 884. Azul 4131, chama agora o centro Recife na frequência 128.35, alterno 25.1. 12835, alterno 251, azul 4131. Obrigado. T3367, completo sinal do procedimento LS Zulu, chama agora a torre, na frequência 118.95. 295, só 3367. 3367, boa tarde. Dan 3367, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Na escuta. Dan 3367, informa o tráfego à direita do eixo da pista 28, um helicóptero Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés, não interfere com o seu pouso. Autorizado o pouso na 28, vento 200 graus, 10 nós. O Dan 3367. Autorizado o pouso, Dan 3367. Oi, o Maicon Real, com seu Traver Norte, vertical de Lodge Freitas. O papapá Mike Romeu Alfa, condições de ingressar a final da pista 17, realizar um pouso pairado, cabeceira 17. Positivo. Reporte ingressando no final da pista 17, Mike Romeu Alfa. Romeu Alfa. Bandeira? Oi. Vitor, meu querido, beleza? Ô, velho, beleza, abraço. A gente está fazendo o teste aqui, tem condições de colocar o transponder em off? Transponder em? Off, desligar. Tá, vou desligar agora. Valeu. Então, transponder desligado. Ok, gente, a gente vai fazer uma visualização radar aqui. Continue assim até o pulo. Tá bom. Tá, está girando base para o final da 17, o Mike Rondal. Tente, realiza pouso pairado, cabeceira 17, o vento 200 graus, 10 nós. Mike Romeu Alfa. Romeu. O 1256 visual com airbus da TAN na curta da 28. Afirmo. Após a passagem autorizada, alinhar e manter cabeceira 28, o 1256. Após a linha, mantenha no 256. Dan 3367 no solo aos 39, libere próxima à esquerda na Charlie. Chame o solo 121-9, agilizando o táxi quando possível. Libera na Charlie, agilizando 3367. Oi, o Márcio Romeu, só no solo, mantendo a versão da 1-7. Gente, considere o solo às 39, táxi a baixa altura até o pátio 5, hangar da aerostável e até seu papá, Mike Romeu. Romeu, cotejamento correto. 1884, passa nível no 60, chama agora o centro Recife, na frequência no 25.45, alterna no 26.85. Aqui, vacina 2.5. Autorizado a decolagem pista 28, vento 210 graus, 08 nós. Iniciando. Livrou na papal, Mike Romeu. Gente, frequência livre no corte, Mike Romeu. Alfa. Falou, meu querido, obrigado, um abraço. Valeu, Vitor, bom trabalho aí. 3192, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 09 nós. Autorizado pouso na 28, tá, 3192. Gol 1256, decolado aos 41, chame controle 120, decimal 8, confirmando o transponder ao 5562, tem um bom voo. 5562, obrigado. Meia, passando 1710. Perfil Arão, mantendo eixo até 2500. 256, contato radar da Colai, suba e mantém nível 370 via saída Arão. 370, então entendendo a presente, é pro Arão. O Gol no 256 Pro, até, após a, manter a proa 2500 pés, isso prossegue via saída Arão. Ok, então, 2500 Arão. Salvador, Gol 7-6, Bronco. 7-9-6, autorizado a alinhar e manter cabeceira 2-8. Manter 2-8, Gol 7-6. 3192 no solo aos 4-3, libere a esquerda. Mantenha a posição antes da alfa, chame solo 121, decimal 9. Mantenha antes da alfa, chama 1219, 73192. Tony, é o papapá mais que Romeo Alfa. O Romeo Alfa já acionado? Havia. Autorizado o táxi, até a táxi ser papá, mais que Romeo Alfa. Até a papá, mais Romeo Alfa. Tony, o Whisky vai ter acionado, todo para o táxi. Autorizado até a papá, segue o Alfa Serra 50 como número 2, Papa Tango Whisky, Quebec Hotel. Vai seguir o Whisky, Quebec Hotel. O Gol 1796 autorizado a decolagem pista 28, vento 200 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem pista 28, Gol 1796. Seguindo o helicóptero, Whisky, Quebec Hotel. Gente. Prossiga para o controle. Terceiro sequenciamento para o 28, apoio de passo, Gol no 256. 19805 para a cópia, 121, decimal 9. 219, 989. Está na ponte de espera da Papal, Mike Romeo, para a Pronor. Gente, mantém a posição, Mike Romeo. Alfa. Sub, mantém a 230. 230, apoio de passo, grato, Gol no 256. Espera 28 pronto, muito boa tarde ao Oxané 6327. Oxané 6327, boa tarde, alinha e mantém, cabeceira 28. Alinha mantém 28. Gol 1796, decolado aos 45, chame controle 119 decimal, quais são? 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Mike Romeo Alfa autorizado a alinhar e decolar pista 35 a partir da Papá, o vento 210 graus, 07 nós. Reporte fora do solo, Mike Romeo Alfa. Alinha da Vola Romeo. Quanto espera da Papá, o Whisky Hotel autorizado, ingresso, táxi, via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Reportará o Whisky Hotel. Fora do solo, o Mike Romeo Alfa, avisou com a Rimar. Gente, reporte na final para Rimar, o Mike Romeo Alfa, o ajuste 10 no 5. Romeo Alfa. Está cruzando 2500, pode aprovar a Leda? Oi, Leda, vou no 790. Leda. Você está autorizado 360? Oi, Leda, vou no 796, subindo em restrita nível 100. Leda 100. Aqui de 4500, vai com o Zulu 90. É que o Zulu 90 disse manter a 1500, pé. Hoje o seu sinetro 1095. Poxa, né, 6327, autorizado a decolagem de pista 28, vento 210 graus, 07 nós. Cristiano, 6327. E a gente mantém a posição para Patango Whisky, Quebec Hotel. Zulu 796, cancelada a restrição de 1100, a saída. Calvo, Zulu bateu 360 sem restrição. 360 sem restrição, vai precisar fazer um desvio à esquerda para o 175 por 30 milhas. Chat, o Zulu 796 informa o tempo. Informa, retorna. 256, chama agora o centro Recife, na frequência 12545, ao término 26.85, subindo 26 ao 230. 12545, confirma a alternada. 12685. 12685, alterna, sobe ao 230, obrigado. Controle, Papa Romeu, será Patango? Confirme. Papa Romeu, será Patango? Calha, Patango, controle. Decolou de grupo Zulu de Antimaré, senhor, está no trajeto de Parique, vai manter a rota Bonfim, sobrevoo na Graça, depois Serra Uski de Alta Lima para TGL. Tá faltando uma TSL de voo visual 510, justo altímetro no 0 no 5, autorizado via corredor forte prosseguir para Graça. Informe quando iniciar o sobrevoo naquela localidade. Vai reportar o sobrevoo, será faltando. Controle, boa tarde, 6327, Del Chané. Chané 6327, contato radar da colagem, submanto nível 240, curva esquerda na proa da posição coral. Alfa Chané 6327. A esquerda na proa de coral, subindo a 240, 6327. Salvador, prossiga. Controle, informa que vai estar dirigido pro A235, senhor. Devido às informações que estão na nossa frente aí, por mais ou menos 40 milhas. Sete, dirigidos, informa o término, submeter 240, na escuta do controle. Vai informar na escuta do controle, o término dos desvios, 6327. Que ali é portão questionado, transporte 0170. Tá acionado 0170, modo Charlie, senhor. Chat. Da Aliança TAM, confirma a procedência e tipo da aeronave? Procede em Grupo Zulu, Ilha de Maré, Alfa Serra 50, equipamento Serra Charlie. Relato. Papatango confirma a matrícula, papá, papá, ou papatango, Charlie Alfatango? Papá Romeu, Charlie Alfatango. Foi feito para 18h30, senhor. 7. 1120, décima 8, tem um bom voo. 1208, grato, bom trabalho, TPTB. Salvador, boa tarde, Papatango, Whisky, Quebec Hotel. Papatango, Whisky, Quebec Hotel, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 400, via saída São João. Subindo 400, via saída São João, Quebec Hotel. Bruno 796, chama agora o centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1, passando o nível agora 180. 2835, 351, obrigado. Sena 6327. Prossiga para o controle. Cidade nível 180. Sube e mantém o nível 180. Confirme está na proa do coral. É a proa do coral do presente, gente. Cash. Sube e mantém o nível 180. O Oceanema 327 na proa do coral. 180, obrigado. Terça, piseira 28. Confio, o senhor está no corredor Interlagos, na proa da Seasa? Estava fazendo um pequeno desvio meteorológico aqui, senhor, para evitar uma nuvem, porém já estou retomando a proa da Seasa. Assim, vou para a Seasa e chamo agora a Torre Salvador na frequência 118, décima 95, para ingresso no círculo de trava. Na proa da Seasa, 118, 95 para a Torre. Muito grato, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, 4166. Azul 4166. Essa é mantém o nível 150 via saída PIP 1, ação de unificação, azul 4166. Qual é isso? 0 PIP 1, 5 delta azul 4166. Chegada PIP 1, azul 4166. Chelanha 327, suba restrito nível de voo 140. 140, 6327. Afirmo. Tráfego. 2 horas, 30 milhas, rumo nordeste, passando 230, descida 150, Embraer 190. Centro, Mateo XG 140, 6327. Tango Whisky, Quebec Hotel. Prossiga, Quebec Hotel. Tuva e mantenha nível 130 restrito, Whisky, Quebec Hotel. 130 restrito, Quebec Hotel. Tango Eco Zulu 9M, autorizado pouso pistão no 7, vento 190 graus, 099. Autorizado pouso no 7, Eco Zulu 9M. Quebec Hotel? Isso, Quebec Hotel, controle. Está com uma boa informação na posição Leda, poderia voar morte para estar presente? Isso, Quebec Hotel, está livre de desvio devido à formação. Sul e Mateus restrito no 30, aguarde coordenação para voar direto moto. Gente, livre desvio, Quebec Hotel. Afirmo. Do 4166, tráfego. 11 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível 140, R2 318, o azul 4166. Sim, tráfego, apenas o 4166. Consigo para o controle. 6327, Faria Lima, Serra de 4 km. 227, autorizado a decolagem, pista 28, vento 190 graus, meia dúzia de nós. 24, é 227. Papatão, Eco Zulu, 90 no solo, 56, Libertar, via Papá, até o parque 5, frequência livre no corte. Sim. Quebec Hotel, mantendo voo no 30, tráfego agora na posição de 10, corrijo, 2 horas, 20 milhas, nordeste, passando nível no 60, descida ao nível 150. Tipo de aeronave, Embraer 190. Mantenha 130, Quebec Hotel. Tem uma Azul 4166, tráfego adicional, posição agora de 11 horas, 17 milhas, sudoeste, mas é nível 130, tipo da aeronave Charles 650. Certo, 466 atendendo e mantendo 150. Sim, mantendo. Acionando a 327 supla e mantém o nível 240. 180, tente a extensão, precisa de desvio à direita, se tiver informações. Tem desvios, acionando a 327. Tem, 327. Qual é o Santiago? Litoral Sul, prossiga para a Serra Whisky Delta Lima. Informe quando o visual para pouso. Prosseguir na 627, ficou. Chanel 6227, contato radar no decolagem, submantendo nível 360 via saída São Bruno. Para 360 via saída, quando possível, voa de Leda, Porto. Autorizado. Voa Leda, subindo ao nível 100, restrito. Uma centena, voa de Leda, 367, obrigado. O 466 está com referência visual, contrato passa agora à direita, mantém tudo certo. O 4166, desça e mantenha o nível 050. Na chegada, TPIP 1. 050, TPIP 1, 4166. Isso, Quebec Hotel. Subir e manter o 400. A 327 após desvios, ele solicita que voe e o COV sube e mantém o nível 180 e chame o controle de na frequência 120 decimal 1. Vamos lá, senhora. E o COV na proa, depois ascensão ao 180 mantém, chamando o controle 201. Ou chamei a 327, uma boa. Afirmo, serviço já está encerrado a 5,4 milhas sudoeste da Salvador. Tá ok, senhor. Obrigado, uma boa tarde. Tá. Faltando o visual para o Cidata Lima. Confirme para o controle. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, está visual com o Serra Whisky Delta Lima. Charlie Alfa Tango, controle desconhece, tráfego no setor, tem frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5 para pouso. Controle, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, está presente, para manter o super voo em Itapuã. Depois regressa para o TGL. Vai manter a linha do litoral, Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Tem a gente manter a linha do litoral, Charlie Alfa Tango informa através de Pituaçu. Confirme, a intenção é sobrevoo na Itapuã? Afirmo, vai passar outra vez o Mato de Pituaçu e comprovando o farol de Itapuã para sobrevoo. Jorge. Charlie Alfa Tango, confirma a atitude que mantém. Tá mantendo 507, senhor. Certo, mantenha 500 pés no setor, o Charlie Alfa Tango. Confirme se o transponder, pois nós não recebemos o mesmo. Você poderia fazer um check, por gentileza? Afirmo, 0170, tá acionado, vai fazer um check do Charlie Alfa Tango. Papa Romeu, Tio Alfa Tango. Tio Alfa Tango, passando através do Tessu. Passou já. Gente, mantenha 510 em regra de voo visual, ajuste o altímetro no 095 para sobrevoo em Itapuã, chame a torre na frequência 1.8.95. 1.8.95, como está recebendo agora, senhor? Mantendo 400 pés? Não recebemos o transponder, mantenha 500 pés em regra de voo visual. Tá, mantendo 500 pés, tá mandando um sinal aqui o transponder, senhor. Se quer receber, se possível, reportar. Gente, reportaremos. Tá, tá. A chave 627, cancelada a restrição de nível. A saída, nível 100, submanter 360, sem restrições. Está cancelado para 360, chama 6267. Whisky, Quebec Hotel. Passa nível 200, chama agora o centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 128, 35, Quebec Hotel. Azul 4166, retorno de X. Acima, direita da rota, mais 5 milhas para a estação. PR da Azul 4166, foi meu término na proa da posição TPIP. Confirmando TPIP, seria possível voar Oprim ou Sierra Vita 362? Tente, então, Sierra Vita 362, após os desvios 4166 para final do procedimento LS X-Ray Pista 28. Tente, terminou os desvios para Sierra Vita 362, Azul 4166. Está livre de desvios, achou a Oxanai 627, informa o termo. Informará ao final do Oxanai 627. Tira Fatão já está livrando Itapuã na linha do litoral, com por onde encerra o Cidata Lima. Gente, aguarde transferência, Tira Fatão. Vou aguardar para transferência, Tango. Após o 362, está autorizado o 4166, prosseguindo o procedimento LS, é isso aí? Afirma, azul 4166, autorizado o procedimento LS, é isso aí? Envoe o Sierra Vita 362, desse mantém a 4 mil pés, ajuste o altímetro 1.0.1.5, informa passando o Sierra Vita 363. No 0.1.5, 4 mil, informa ao passando o Sierra Vita 363, só está autorizado o procedimento azul 4166. M627, passa nível 170, chama agora o centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2235, 2165, 6267. Correu para a palavra Tchala Fatango, passando através do parque de estação. 120, decimal 8, Tchala Fatango. 1280, graças. Controle para falar, meu telefone. Com controle. Está passando através do parque de estação com pura do Serra Luiz Delta Lima para TGL, senhor, já está visual. Gente, Thiago Alfa Tango, sua sequência livre 12345 para pouso com controle de quantos de tráfego, setor. Ok, vai fazer um TGL e já chama por regressa. Sim. Fera da 28, passaria do 9805. Passaria do 9805, autorizado a alinhar e decolar. Pista 28, vento 210 graus, 089. Autorizado a ter e decolar, passaria do 9805. Vitor 363, ILS Freio 28 Azul 466. Assim, prosseguindo para o final do procedimento, completando a aproximação, chame torre na frequência 18, decimal 95, Azul 4166. 385, 466, boa. Confirme. Lima Quilo Bravo, acione no pátio 5, chame pronto para o táxi. Sorriso Salvador, boa tarde, 4166, final ILS X-Ray 28. 4166 da Azul, boa tarde, continue a aproximação, ajuste no 0 no 5, aguarde a autorização de pouso. 0 no 5, 4166. Do 9805, decolado 08, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 108, passaria do 9805. Controle passaria do 9805, da presente, precisaria curva esquerda para liberar formações? 1208. Oi, Salvador, muito boa tarde, passaria do 9805, decolado, transfere. Passarei do 9805, submetendo nível 180, é autorizado curva esquerda na proa de Coral. Afirmativo esquerda, Coral, passarei do 9805. 466. Azul 4166, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 079. Livre pouso, pista 28, 466. Charlie Alfa Tango, controle Salvador. Tá regresso, senhor. Seu sobrevoo está regressando para Salvador. Gente, mantenha sem regras de voo visual. Ajuste de altimetro no 095 a 500 pés. Via linha do litoral. Autorizado prosseguir para Itapuã, informe passando através de Pituaçu. Charlie Alfa Tango. Está mantendo o litoral sul, 500 pés. Vai reportar passando através do parque de Pituaçu. Charlie Alfa Tango. Afirmo. Controle passarela do 9795, solicito para quem desvio à direita para evitar formações. Instale os desvios da passarela do 9805, forma o terno na proa de coral. Portará, terno na proa de coral, passarela do 9805. Passou, passando através do parque de Passu, olha a rota. Da Alfa Tango, para ingresso no circuito de tráfego de Salvador, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895 para ingresso no circuito de tráfego, grato. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, mantenha a linha do litoral sul, o ajuste no 0 no 5, reporte vertical do farol de Itapuã. Vai manter a linha do litoral sul com 500 pés, vai reportar na vertical do farol de Itapuã, Charlie Alfa Tango. Confirme a intenção de pouso? Sim. Quente. Xané 6355, autorizado alinhar e manter, cabeceira 28. Alinha e manter, cabeceira 28, Xané 635. Farol de Itapuã, Serra Fatango. Peixe de Alha Fatango, mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguarde para prosseguir para a base. Já mantenha a vertical do farol de Itapuã, Serra Fatango. Azul 4166, solo azul 12, mantenha a posição antes da alfa, não ingresse na alfa, chame o solo 121 no decimal 9. Quem mantém a posição não ingresse na alfa, 219, 4166. Xané 6355, para informação, tráfego à esquerda do eixo de decolagem, o helicóptero Alfa Serra 50, mantendo o litoral sul 500 pés no intersério com a sua decolagem. Autorizada a decolagem da 28, vento 200 graus, 10 nós. Xané 6355. Decolagem, Xané 6355. Xané 6355, decolado azul no 4, mantenha a proa até 2500 pés, chame o controle 1208, bom voo. Obrigado, senhor. Mantém em frente até 2500, chamando agora o controle 208, Xané 6355. Tiago, passando visual com R2, decolado da pista 28. Visual, senhor. Autorizado prosseguir para a pata, recorte na curta final, o ajuste no 0 no 5, Tiago, passando. Autorizado, está presente, vai reportar na curta para a pata, tá? Mantenha a porta 2510 após voo em posição líder. Atenção 360, mantenha até 2500 após a esquerda ali, acionamento 355. 3155. Meu Charlie Fatango avistado, autorizado o pouso direto na pata. O vento 210 graus, 099, reposto solo controlado. Autorizado o pouso direto na pata, vai reportar no solo controlado. Grato, tá. Na escuta. Autorizado o táxi, reporte ponto de espera da Papá, Lima, Quilo Bravo. Controle, hoje é 6355, tá com uma formação na proa de 40, pode desviar à direita? Está livre de desvio, Xanara 355. Informe a proa e a distância. Olha, pelo visto eu vou manter aqui a proa 240250 por 60 milhas. Travessa. Tenente copiado, 240. O Xanara 355 na escuta do controle. Sax, via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Via pista, vamos tomar pronto, alinhado, 17kg. Tá, 3155, tá pronto. Sim, a gente aguarde pra 3155. Tango no solo? Solo aos 18, frequência livre no corte, boa tarde. Então 3155 está livre da restrição de manter pro até 2500 pés. Gente, está livre de manter a restrição até 2500 pés. Ah, 3155 segue o perfil São Bono. Afirma, autorizado a decolagem pista 28, vento 210 graus, 08 nós, para 3155. Pista decolagem está 3155. Na 8.05, confirme mais quantas milhas nesta proa. Mais umas 30 milhas, 30 milhas. Após desvio, voo Ilhéus, já passarei na 8.05. Após desvio, voo Ilhéus, já passarei na 8.05. Sam 3155, decolado aos 20, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 208, obrigado, bom trabalho. Sam 3155, contato radar da colagem, submarino nível 320 via saída, São Bono. Sobe 320 via São Bruno, tá? 3155. Papatango Lima, Quilo Bravo, autorizado a decolagem, pista 17, o vento 200 graus, 07 nós. Tango Lima Kilo Bravo, decolado aos 2-2, ingresso corredor Shell no 1000 pés, controle 1208, bom voo. Direita, Alisson, controle 208. Salvador, Chinel 63 no 4, ponto espera da 28. Próximo, pronto, pronto para decolagem. Chinel 63 no 4, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 28. Muito boa tarde, autorizado a alinhar e manter na 28, 63 no 4. Olha, Lima Kilo Bravo. Direção 3155. Gente, iremos coordenar a situação entre Recife. Proa 230 por 60 milhas devido a informações. Controle, boa tarde, Alfa Tango Lima Kilo Bravo. Então, a 1000 pés, corredor a China, controle. Vamos ver, você poderia autorizar a curva à direita, senhor, para livrar de informação? Abraço. É. Chinel 6355, chama agora o centro Recife, 12835, autônomo 251. Contador é o Lima Kilo Bravo? Lima Kilo Bravo está livre dos desvios. O Lima Kilo Bravo pela direita. Confirme a proa por quantas milhas? A proa 320 por 15 milhas. Lima Kilo Bravo, ciente de desvios. Obrigado, matei 1000 pés. O Lima Kilo Bravo, faça o check no transponder, pois nós recebemos intermitentemente. Se o senhor não testa, se o senhor não obter a resposta, eu vou trocar para o equipamento 2, senhor. Afirmo. Passarei 9805, confirme quantas milhas está pronto? Pessoal, o Bruno Ilhéus, o passarei 9805. Gente, o passarei 9805.